0096, problema de navegação para após a posição Momo, voa direto posição Abuco. Momo direto Abuco, voa na 096. Santa 3305, autorizada descida para 4000 pés, ajuste 1018. Para 4000 com 1018. Mantenha a restrição de 5000 em etapa? Pode se considerar a restrição de altitude em etapa. Obrigado. Azul Fortuna 8, copy. Final and call tower frequency 118.095, bye bye. Tower 118.095, bye, Azul Fortuna 8. Tower 8, tower, good evening, this is Azul Fortuna 8, final ILS 10. Azul Fortuna 8, clear to land. 120 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Azul Fortuna 8. O Gol 096 chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 145, 2685. Então 3305, informação de tráfego, 1 hora, 10 milhas no rumo oeste, mantendo 1.000 pés, o tipo é um papá Alfa 34. Papá Tango Eco, Zulu November, informação de tráfego, tráfego a 11 horas, está a 9 milhas no rumo nordeste, está agora atingindo 4.000 pés, um R2 320. Autorizado descida até 2.000 pés. Ajuste 1.08, autorizado ao final do procedimento elétrico, foi da pista 1.0, reposto estabilizado. Aqui a 2.000 pés, reportaremos. Estabilizado. 3.305. Aguardando para a subida, o Eco do November. Eco Zulu 90, tráfego superado, autorizado subida nível de voo 105. 3305, tráfego já superado. Obrigado. Azul 4298, on the ground at 23, continue our taxi now via Alpha and Juliet, position 03841. Via Alpha, Juliet, position 03, Azul 4298. LS, 3305 completa final, chama a torre, 1 no 8, decimal 9, 5, meu povo. 3895, obrigado. Salvador, boa noite, de 3305, estamos praticamente sobre o marcador, encontrei embaixo, travado. 3305, seguinte, boa noite. Autorizando pouso, 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso na pista 10, tá, 3305. Caso 707, após ETAP, prossegue via, autorizado a final de procedimento, ajuste no 08, reporte estabilizado. Após ETAP, via, autorizado de procedimento, LF, reporte estabilizado no 07. Essa após a posição pelo. Oi, pelo, tá pelo. Parece que o WLS já está. Tá. Tá. Salvador, could you confirm our gate is 03? Azul 4298, affirmative, gate 03, April 1. April 1, 03, Azul 4298. 05 no solo 27, liga direita, táxi Alfa, Juliette, posição 05, Pationa. Alfa Juliette, Pationa, posição 5, tá 3305. Eco Zulu 90, quando possível, seu chamado de pouso em Irecê. Obrigado. Fala, sou Eres 2707, estabilizado em LS, está com o LS, está no zero. Eres 2707, completa final, torre 118, decimal 95, bom pouso. 2705, quando 2707, boa. 707, avistado, 3-0 pouso, pistão 0, 1-0 grau, 08 nosso. 3-0 pouso, o azul 2707, pode confirmar o vento, senhor, por favor. 1-0 grau, 08 nosso. 3-0 pouso, grau. Lente 970, sem identificação, deve ser chegada com mais de 1 até o nível de voo 0620. Lula 246, autorizado descida até 3.000 pés, ajuste 108. Solicitação foi de Golf para interceptar o perfil da chegada Golf e a descida está autorizada até 070. Autorizado 2000, rolo 246, autorizado a final do procedimento, é pós-estabilizado. O ajuste permanece no 08. Transportará, obrigado. O número 70, sem identificação da seguinte chegada com MED, ano até o nível de voo 080. 1970, autorizado descida até 3 mil pés com ajuste 908. 3.018, 9701. Salvatão Guecos, 190, nivelando agora no 105. Para informação de tráfego, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Bono 246, completa final Torre ONU no 8 decimal 95, bom pouso. 2956. Salvador, boa noite, 1246, estabilizado em ambiental 0. 1246, autorizado pouso, 120 graus, 089. Segundo pouso, 1246. Tem um laser na torre do estádio aqui, o... acabamos de passar aqui, 1246. Gente, poderia informar maiores detalhes para anotações? O raio verde está aparentemente na torre de iluminação do estádio. Linha elétrica, resposta estabilizada. 2.000, elétrica, resposta estabilizada, 970 da Lua. 770, tá bom? 1970, completa final, torre 1-1-8, decimal 95, da pouso. 1895, obrigado, até já. É o Romeu do pátio 3, via Alfa Kilo. Alfa Kilo, posição 1-1 Romeu do pátio 3, positivo. Salvador, uma boa noite, 970, estabilizado, ILS-X-6-1-0. Gol no 970, ciente, continua a aproximação. Foi informado pelo tráfego anterior da companhia, foi observado raio laser no estádio de futebol, numa das torres do estádio. Fique atento. E o vento 1-0 graus, 09 nós, autorizado pouso, se observar nos informa. Quando o senhor está recebendo aqui o laser, confere com a formação do colega e livre o pouso 1-0, gol 970. Ciência, então é no estádio da Fonte Nova, o maior estádio que temos aqui em Salvador, devido à sua distância aí. Já passou o estádio? Passou a nossa direita aqui. 3 mil. Na parte de pessoa sua, aqui mais próximo. Ciente, realmente fica à direita. Não entendi, no parque de pessoa sua. Obrigado, hein? Positivo, isso aí, confere o parque aqui de evento aqui. A luz do fogo do lado vai tirar. Passou o vetor com sequenciamento, direita para 225, limite ao lock. Para 225, limite ao localizador, o 988. Não, reparei não, está tudo aceso, como se tivesse tendo algum evento lá. Mas não dá para ver direito do futebol, não. Gente. No solo 48, viva direita, de táxi até a posição 02 do pátio 1. Viva direita, posição 02 do pátio 1, 1970. Viva 4 mil pés, o gol 1882. 1888 até 3000. 3000 pés, 1888. 1170, autorizado 2000 pés. 2000 pés, 1170. Os marcados parecem vazios, o campo também. Mas tem essa movimentação de luz lá. Gente, obrigado. Nada. Excelente, 3x6, gostei, equipamento, passou 2. Gol no 3. Puxa na M3-3, autorizado, chama o ponto tático. Bom, ataque na 3-3. Tudo bom, estabilizado. 3-0-3-0, ponto ali, estabilizado. 3-0. Tráfego Salvador, muito boa noite, Azul 4980, assistente da SLS. Azul 4980, autorizado para Recife, conforme a rota do plano de voo, nível 350. Após decolar, pista na zero, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5075. Já 350 para Recife. Essa conforme decola pista 1-0, primeiro curva esquerda no PC da PUCA, transição em Aracaju. O controle 1-2-0-8 e o transfondo 5075 azul 4-9-0. Correto, chama o ponto estacional. Vai lá. Alô, estou 3178, acima a identificação, já se via chegada por média ao nível de voo 050. Estabilizado no localizado da... o voo 1883. Tente no 888, autorizado 2.000 pés, completa a sessão de velocidade para 1.709. Informo que segue tráfego da companhia na posição agora de 12 horas, 7 mil. Está agora 1 minuto com a marcador externo, é 1.737.800. Tente do tráfego 2.000 pés, 1.709, 1.888. Fulco no 1.970, está de visão para o campo? Afirmo. Ono 170, chama a torre, Ono no 8, decimal 95, como pouso. Eu já sei quando eu chamo o 170. Ono 170. Você já estabiliza na ação do 0, Ono 170. Avistado, foi informado pelos dois tráfegos anteriores à sua aeronave, raio laser à direita do curso de aproximação. Próximo, é no estádio de Pituaçu. Fique atento e caso receba, me informe. É, recebemos também, acabamos de passar no través dele. Quente. É um raio verde, um raio laser verde. Afirmo. Quente, autorizado pouso 120 graus 099. Livre pouso 90 voo 970. Informação Quebec. Tanto 3305, aguarde autorização de tráfego. Para. Autorizado conforme a rota do plano para Recife, nível 360, saída PUCA, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5101. Pronto, 360 para Recife, conforme a rota pelo Jolô 197, decola PUCA, Aracaju, 108, 5101, transponda para 3305. PUCA, transição Aracaju, chame o ponto estacional. PUCA, Aracaju, chama o 3-3-0-5. Ataque a Oxanaia 6-1-3-1-5-4, alterado Galeão, 5 horas e 5. 5 horas e 1-5. Gente, autorizado táxi até o ponto de espera, pista 9-0, Oxanaia 6-1-3. Ele está com espera, pistão no zero. Voo 1970, livre ingresso, posição 02. Ingresso, posição 02, para o nosso hotel. Ô, tá, então confira o SAT 3305, aí autorização para 360, né? 3, vamos verificar aqui no... Aqui na, no plano, na strip. Saiu 360, paguei 360, sou construído 360 nesse nível incorreto. Aguarde. Aguarde. Ono 38, torre, Ono no 8, decimal 95, confuso. Ono no 8, 95, no 8, 88. Oi, Salvador, boa noite, voo no 888, estabilizado no ILS 10. Voo no 888, autorizado pouso no 30 graus, 08 anos. Autorizado pouso no 888. Voo no 170, no solo 55, liberou a direita e táxi via Alfa, para o portão 11. Alfa, portão 11, voo no 170. Puxa aqui na MET 03, azul 4980. Autorizado, chama o tanto do carro. Chama lá. Manter o ponto de espera. Puxa na M3, autorizado ali, nem manter. Aceita nível 330 ou 350? 35 ou 370? 33, aceita o 33 ou 3305? 330, aguarde. Voo no 888, no solo 57, libera direito, tá? Posição 1 no Romeu, parte 3 via Alfa Kilo. Direito, Alfa Kilo, Uno Romeo, posição por Uno 888. Autorizado 2.000 pés, ajuste 1.0.1.9, autorizado a final do procedimento e exército em sua posição 1.0, resposta cruzada. 6.3.1.3, autorizado a decolar, 1.2.0 graus, 0.9.9. Decolar, 6.3.1.3. Boa noite, senhor 6224. Acione a edificação, a Cruzmo Média é autorizada a descer até o nível de voo 050. A Cruzmo Média, até 050, no meu estado, você pode voar em estado, está presente? Xaner 6313, decolou 59, chame o controle 120, versão 8. 208, é 33, boa semana. Salvador, boa noite, Xaner 6313. Boa noite, Xaner 6313, contato com a decolagem, sobe via, fez a São Paulo para o nível 360. Azul 490, cerca de 94, 2 horas e 36, Maceió. Zero Parque, que é o ponto de espera, pista na zero. Zero Parque, falando 0 Azul 490. Poxa, 313, a presente autorizado direto por base. É, por base, né? 313, muito obrigado. Azul 4980. Azul 4980, autorizado decolar. 120 grau 089. Ali decola no 0, azul 4980. Televisão 78, completa final, chama a torre Lono no 8, decimal 9 e 5, composto. Oi, boa noite, Doutor 3178. Continua a aproximação, fique atento a raio laser, um pouco mais à frente, umas 3 milhas à frente. No estádio de Pituaçu, está à sua direita. Ah, sim, sim, amarelo. Muito obrigado. Azul 4980. Decolou 03, chama o controle, né? 2018. 208, 4980, bora. Costa vai Salvador, boa noite, Azul 4980, decolou na Fuca, chama na Caju. Alonso 4980, contato radar da colagem, sobre dia foi da PUCA, nível 350. PUCA 350, 4980. concentração aqui na nossa direita nesse setor agora. Próximo voo de Charra. Gente, graças. Mas eles estão direcionando para a aeronave? Positivo, está pegando direto. Tá? Não é aquela. Eu não sabia que agora está tão na moda. Gente, obrigado. Chinelo 224, após o TAP, desce via para 2 mil pés, ajuste no 099, autorizado a final do procedimento elétrico, fluida, ficha 10, reposte TAP. Após o TAP, desce via 2 mil pés, 099, autorizado a via elétrica, reposte TAP, 224. No solo 07, libera direito e táxi até a posição 09 do Tati 1. Tati 1, 09, é direito. Chanel 6313, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, com voo. Recife 125, 128, 35, é 313, liga a outra hora. Realmente. Coro Azul 4959. Adiante. Adiante, Azul 4959. Salvador, Azul 4959. Torre Salvador, Azul 4959. Pacífico 2085, boa noite, 4980. Juliette, aguarde para ingresso. Ok, Juliette, vou ligar. 2995, uma pouso. 2995, 224. Oxenéia 624, continua a aproximação. Temos informação de raio laser no estado de Pituaçu, que ficará à sua direita em mais alguns instantes. É, caso receba, informe para a torre de controle. Quem informará a 624? Vento 120 graus, 08 nós. Não deve ter recebido então. Gente, autorizado pouso 120 graus, 08 graus. Do site 3, de maneiras que eu possa ingressar o Airbus da companhia. Gente, vou posicionar para liberar a Juliette, 3178, com cautela, autorizado ingresso, posição 09, para o cautela. Salvador, Azul 4959. Azul 4959, Torre Salvador. Assente da Alfa, para o 160 Ilhéus. Azul 4959, autorizado plano Yankee para Ilhéus. 160 até Coral, após coordena com os controles para descer ao nível 065 e seguir em condições visuais com pouso em Ilhéus. Aerovia Whisky 33, decola da 10, curva direita, saída Coral 1 no Bravo. Controle Salvador, 120, décima 8, transponda 0221. Será autorizado 60, Ilhéus, que é a POS 065. Decola no 0, Coral no Bravo, 233, com seus adíveis. 1208 ao controle, 0221 ao transponder. Azul 4959. Azul 4959, correto, chama para estacionar. Para 4959. Autorização. Azul 4501, na guarda, autorização. 6224 no solo zona 5, liberou a direita, táxi via Alfa, Juliette, posição 04, pátio 1, aguarde antes da Juliette. Alfa, Santa 3605, está pronto para o TAR, tem 147 a bordo, 2 horas e 30, alterna São Gonçalo. Sim, estou utilizando o táxi, ponto de espera na 0, Santa 3305. Ele está no seu ponto de espera na 0, Santa 3305. Azul 2774. Azul 2774. Pronto a cota? Pronto. Autorizado para Porto Seguro, conforme rota do plano de voo, nível 160. Após decolar, curva direita. Saída Coral 1 Bravo. Controle Salvador 120.8. Transponder 0222. Autorizado Porto Seguro, nível 160. Rota conforme o plano. Saída Coral 1 Bravo. Controle 208, transponder 0222. Correto, chame para o estacionário. Né, 6224, livre ingresso, posição 04. Ingresso, posição 04, 32. 3, azul, 2, 7, 7, 4, coral, 9. Ação instante.